chama Brutang, 4x4 pesadão pra tu. Fala. Yeah. Preto de bigode louro, famoso cheio de grana. Em sua pele é da Brutang, rodeado por mulheres loucas, preparadas pra dar chota. Para os caras da Brutang, ela pede um quilo de maconha, rana montana de monte. Só porque eu sou Brutang, desce mais um casco de Antártica, chama esta pupa prática, mamar fazer gozar todos os caras da Brutang. Eu tô deixando uns caras bolados, porque eu parei de agir com egg, tô utilizando a mente. Agora eu vejo vários recalcados, porque eu tô ganhando o dobro deles de uma forma diferente. Ela olhou e falou, isso é enorme. Joga outro que eu tô mal. Pode descer suco e caro, traz meu revólver. Fazer dinheiro é natural. Ela me olhou e falou, pera aí sem nome. Joga outro que eu tô mal. Pode descer suco e caro, traz meu revólver. Fazer dinheiro é natural. Viemos de Atlante de Jetski. Vejo filme como livros, é o Xamã Bukowski. Índios vivos, pretos vivos, Campo Grande ou Bronx. Me dá o beat que eu me viro, eu tenho um primo Robson que tomou um tiro em Golden Ear e assisti a Rock Santeiro. Cê não vai entender o que eu falo, isso é idioma de burreiro. Quem duvida eu perder o galo, nós é pica, meu parceiro. Bota eu em pele, é na track, garantimos seu dinheiro. É o bonde da pressão baixa, Claudiano, seu cinze. RJ 44 de dezembro a fevereiro. Olha como fala, vai saber o que pensa o carcereiro. Clima na nada leve, humanos no viveiro. Hey Jack, renascemos do cinzeiro. Vai tudo de freestyle enquanto eu vou de moleiro. Vai ter que me engolir, eu tô enorme. Nós é o novo dono da situação. Quem não deu calote de uniforme. Eu sou mangueira, sou raiz, sou janelão. Lá em casa tem um janelão enorme. Lá em casa é um janelão. Domingo é churrascão, é aquele porre. Eu sou Brutang, 4x4, malvadela. Ela me olhou e falou, chamou você enorme. É tão cista, nosso badão. Maconha de suco e caldo, traz meu revólver. Fazer dinheiro é natural. Ela me olhou e falou, chamou você enorme. Tu é tão cista, nosso badão. Fazer dinheiro é natural, fral. Ela me olhou e falou, isso é enorme. Joga outro que eu tô mal. Pode descer suco e carota meu revólver. Fazer dinheiro é natural. Ela me olhou e falou, pela e sem nome. Joga outro que eu tô mal. Pode descer suco e carota meu revólver. Fazer dinheiro é natural.